animamos pra galera que a gente... Alô, arroba, se eu te marcar, você beija minha boca e mantém minha essa vontade louca. Se eu te mencionar, você não pode negar, você não pode negar. Quem dera se você soubesse que eu te quero e já tem um tempo que eu vivo assim. Todo dia me stalkeando, até meus amigos já estão shippando e você não percebe. Ô Maceió, as nossas iniciais e vão virar hashtag. Como é que é? Vai, vai! Alô, arroba, se eu te marcar, você beija minha boca. Essa vontade, Zé P.A., você gosta, né, filho? Jorge Luiz, Nancy, Alô, Maurício. Se eu te marcar, você beija minha boca e mantém minha essa vontade louca. Alô, Danielzinho Trajano. Alô, Frango Favorito. Alô, Miguel. Miguel das Praias, meu parceiro, tamo junto. Tape Music, Tape Music Studio. Quem dera se você soubesse que eu te quero e já tem um tempo que eu vivo assim. Todo dia ela está odiando, até meus amigos já estão chipando e você não percebe. As nossas iniciais vão virar hashtag. Como é que é, Ferdinha? Alô, arroba. Alô, Júlio CD, Jonas Lira. Para pertinho. Você não pode negar. Alô, arroba, se eu te marcar, você beija minha boca. Galera do Pernambuco, se eu te mencionar, você não pode negar, você não pode negar. Só pertinho, hein? E você beija minha boca e bate em mim essa vontade louca. Bora, Kel. Tem uma cintura. Alô, e cê beija essa vontade louca. Essa vontade louca. Valeu, valeu. Alô, meu amigo Júlio C10. Alô, passando gravações até.